Entendido. Modificado agora, desce para 1500, fora do farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Cara, Serra Eco, prossiga. Para autorização, São Paulo, 400. 400, o senhor se encontra em qual pátio? No H0 está. E a intenção de decolagem, no 7 ou no 0? Decola no 7. Ou no 7, aguarde cópia. Aguarde. Xenem 327, contratou radar. Inicialmente eu vou na proa da posição Leda. Posição Leda, 327. Gol no 620, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 133, posição 13450. 5 Delta, desça para 500 pés, ajuste 1012. O Xenia 6210, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador. Após ITAP, 2000 pés, ajuste 10112, vai reportar localizador, 6210. Salvador, Papa Togo, November Yankee Mike, sanidade descida. November Yankee Mike, disparou no meu pé, ingresso em um corredor forte após Interlagos, reporte visual com campo. Desce, mantenha no meu pé, reporta visual com campo, November Yankee Mike. 5. Detalhe 860.0, 3145, contra base. Igualmente. Prossiga. Oxanema 327 solicita como nível final 180. 7180, sobre mantenha, apresente direto ideal aos 6327. 327, direto ideal aos 180, 327. Solo é o 9070 voltando. 9070, já localizamos o seu plano, só estou aguardando a autorização do centro lá que vai definir seu código, só um instantinho. Beleza, obrigado. Nada. De Salvador, eu vou no 097. Salvador, eu vou no 097. Gol 097, contato radar, saída da El. Israel, vou no 097, Leda. Direto Leda, 1097. Direto Leda, gol no 097. Xené 6210, informa o tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 1.500 pés rumo nordeste, um aeroboeiro. Atende o Xenia 6210, não tem som visual. Alfa perguntando, prossiga. Tango, acione o código 0135, chame no ideal de descida, o ajuste 1012. Paulo Salvador, Papa Romeo, Charlie Serreco. Charlie Serreco, só um minutinho que eu já lhe pago a cópia. 4206, descend 2000 feet, donate 1012. Report established on localized 1-8-1-0. Descending 2000, 218-1-3-1, two clearback established on the final approach, 24206. Ok, então é. Você tem provavelmente aí a Zulu 1-0, depois SMAP, Awake, Mike Indy Alpha e a Zulu 44, confere. Então com a pista, Xené 6210. Xené 6210, Livre LS, chame torre 118, decimal 612A. Livre LS 286, Xené 6210. Alfa, quando lá chame torre 186, 4198. Indy Alpha, pode esperar 186, 4198, boa. Solo, essa rota que você falou de Apezulu 1-0, faz Apezulu 1-6, eu tinha aqui numa navegação anterior. Mandaram uma nova agora pra gente, que é a Apezulu 44. E por Vitória, Macaé, Aldeia. Mandaram então a Apezulu 44, então, direto até Guarulhos, passando pra Aldeia. Tá ok, vou só confirmar aqui com o centro. Só um instante. Ok. Se você tiver essa aí de Apezulu 1-0, pra mim fica até melhor que mais curto. Ok, só um minutinho então. Só um minutinho que eu vou verificar essa situação. Tá legal. O Serra Tchaleco é o solo. Escuta, prossiga, senhor. Congonhas, 400. Decola no 7 com curva direita, saída da El Ledo, depois bridge. A frequência do controle 1208, a torre 118.6, transponder 5466, Serra Charlie Eco. Gente, o Charlie Serra Eco autorizado São Paulo, 400, controlando 7 direita, da El Ledo Bridge, com 666 do transponder, a saída é 28. Saída da Eleda Bridge, decolando da pista no 7 com curva direita. Da Eleda Bridge, onde intercepta a rota com destino a intercepta a Pesulu 1-6, até BHZ, até os DCT Trivo, DCT Pira, conforme o plano, o Serra Tchaleco. Afirmativo, conforme da próxima. 17 direita da Eleda Bridge. Depois conforme o plano. Ok, isso se encontra no pátio número? Estamos aqui no andar da Aerostar. Pronto, cara. Aerostar, chama agora a torre 1862, o posicionamento, táxi decolagem da 17. Obrigado. Aerostar, 3217, para a torre, não guarde, para a sentido da Mike. 3217, aguarde para puxa, um minuto. Salvador, azul 699, coletivo 340, para Campinas, sentido da Mike. Mike, confere azul 6999, aguarda a cópia por gentileza. Guarda. Azul 4206, establish on final approach. Azul 4206, clear for LS, contact tower 118, or correction 118.60. Roger, 118.6, Azul 4206, thank you, so long. Bye-bye. Guarulhos, 360. Decola grau 0 com a primeira curva direita, fará Dael, Leda, depois a posição bridge, onde intercepta a Pesulu 1-0. Daí a posição SMAP, Awake, Mike Indy Alpha e a Pesulu 44. A frequência do controle é 1208, a torre 118.6, seu transponder 5505, Gol 9070. Ok, então estou autorizado 360 na saída da El, Leda, Paz Bridge, Apezulu 1-0, SMAP, Awake, Mike, Jal. O transporte 5505 pro Gol 9070. 9070, portão 7, informe pronto para o estacionamento. Informarei, obrigado. Nada. Dolo. Salvador, Xanero 6210, micro ingressando Alfa. 6210, táxi em frente, reporte para ingresso no pátio 6210. Em frente, vai reportar na Juliette 6210. Salvador, Qual é o teu Delta Congonhas? Qual pátio que se encontra? Pátio da Pata, para que horas é o seu plano? Gol 1097, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. 251, 3725, boa tarde. Boa tarde. Bravo, Kilo Whisky, chama agora a torre em 118.6. Zero, zero, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, no chanel 6210. Foi 000, aguarde um instante para autorização Papa Hotel Delta. Sente. Azul 6919, solicita o 340 para Campinas, Santa Maica. Azul 6919, Campinas, Sente da Maica. Sente, Campinas 340, decola no zero com curva direita, da Leda Bridge a saída. Com curva direita após a decolagem, a frequência do controle em 1208 é torre em 118.612, seu código 5472, azul 6919. Cliente, 340 para Campinas, segundo da 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge, conforme rota. 1208 para o controle, torre 1186-5472, o transponder, o azul 6912. Cliente, informe pronto para posicionamento. Vai reportar o azul. 06, sudoeste do Salvador, chame ele ao 1201. Estacionamento Gol 90707. 500 pés, não tendo condições visuais, direto rotatório, ajuste 1012, reporte visual com campo. 1012, reporte na visual, alta tensão. TAN 3145, chame agora o Centro Recife, frequência 1251, não tendo 3325. Papatango, Vitor Papacioli, mantendo em condições visuais, confirmando seu destino. Sente ampla descida ao Vitor Papacioli. Sistema vai ingressar nos corredores Caixa Pregos, através de Vera Cruz, deverá descer para 1.500 pés, ingresso no navegador Vera Cruz após Interlagos, passagem pelo setor norte de Salvador. Afirmo, operação em Salvador é visual e o ajuste do altímetro 1012, o Vitor Papa Charlie. Entra. Controle, boa tarde, Azul 418, cruza 3500. Portão 7 que está executando pushback. Após a conclusão do mesmo, você pode executar e informar táxi 6919. Seguinte, após a conclusão do 27, a gente vai executar o 6919. Tá azul. Salvador, o 3217. Para o táxi. 1134 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia. Alternado, Guarani. Táxi autorizado, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1862, até 3207. Então, ponto de espera, 1862, 3207. Papão, hotel Delta para... aguarde só um instante para cópia. Azul 4206, táxi, vai Juliet. April 1, gate number 01, Azul 4206. 4206, going to position 1. Papão Hotel Delta, para São Paulo, Congonhas 380, decola no 7 com curva direita, saída da El Leda, depois voa direto à posição bridge, onde intercepta a aerovia. A frequência do controle Salvador é 1208, a torre em 1186. Seu código de transporte é 5495, Papão Hotel Delta. Hotel Delta para acionamento, táxi decolagem pista no 7, chama direto a torre em 118612, uma boa tarde. Para táxi 190, táxi 0, 194, a bordo, 350, externa galera. 7, tem táxi autorizado via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em 118612, gol 9070. Pátio, Índia e Alfa, 1862, lá, gol 9070, boa tarde. Boa tarde. Gente, no tráfego no setor, 506, está livre a frequência da presente. Olá, Salvador, boa tarde, 5495, no parque 3, 5495 da passaria do Cofere, da Trip. 5495 para Ilhéus. Qual o nível solicitado? Poderia me confirmar? 120. 120, será que pode dar guarda de cópia? Azul 6909, pronto para o táxi, PAB de 117, alterna Ribeirão Preto, 3 horas e 50 de autonomia. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, seguindo o pátio principal, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1862-6919 da Azul. Seguinte, autorizado para o ponto de espera 10, pátio principal, Índia e Alfa, ponto de espera chama torre 1826, Azul 6909, uma boa tarde. Boa tarde. Para 1, 3190, chegada Mari, para o nível 050. Vitor, Papa Charlie. Não, o 1500 é no través de Vera Cruz, agora aproximadamente 28 milhas à sua frente. Salvador, está 3190? Está 3190, prossiga. Possível voar para o Egito, tá? Vamos até a chegada, temos tráfego no setor. 3190, mantém. Controle, Salvador, está 3217, decolar, transfere. Da 3217, boa tarde, contato o radar, saída da Dael. Sai na Dael, 3217. Israel, zona 2-0, decola da 1-0 com curva direita, saída da Euleda após direto. Léo, frequência do controle, em 1208, a torre em 118, meia dúzia. Seu código 5507, o trip 5495. Oitavo Léo, siga 1-2-0, decola da 1-0 com curva direita. Bom dia, Golfo 177, da Euleda após direto, Léo. Controle 1208, 2 6. Reporte pronto para o pushback 5415. Mantém a chegada, tem um tráfego à sua frente e outros tráfegos no setor. Controle Salvador, está batendo novembro, Bank Mike, está ingressando no corredor intervalo. Tente reportizar algum campo, novembro e Bank Mike. Reporta de Jocu Campo, na Vitor Ignac. Agora o Vitor está passando na frente, passa a treta, eu não tenho. Eficiente, chama pra descida, Vitor, Papa Charlie. Esse prazo aqui, esse corredor aqui, pode também ser feito abaixo de 5 ou com peso? Afirma, de 1.500 até o 0.500. Ok. Autoriza, então, a partir da presença do 1.500. Firma livre descida, Vitor Papa Charlie, 1.500 pés, ajuste 1-0, 1-2. Passa 2-1-2, o Vitor Papa Charlie. Prazo de segurança, 9-6-1-4-3, bom for arrival, descent level 050. Campo Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, chame torre 118, decimal 6. 18-6. November Yankee Mike, chame agora a torre 118, decimal 6. 118-6, graças pelo controle da trança, November Yankee Mike. É. Aí, Charlie, fly Lagoinha's position to Control Rifle. Zero, reduções a critério, reporte ao localizador. Boa chegada. Ok, Salvador, boa tarde, 35491, a informação é Mike. 35491, chegada a AMAN, desça para o nível 060. 060 na AMAN. Salvador, boa tarde, Papa Romeo Charles Serreco, decolou na sua escuta, recruzar 4000. Charles Serreco, boa tarde, contato do radar, saída da EL. Sim, saída da EL, sobe para. Autorizado, 400. Sobe 400 na EL, Charles Serreco. Rota Persulu 17, decolador no zero com curva direita, saída Arbor após Elefa. Frequência do controle em 1208, 1208 controle, a torre 718 meia dúzia, seu código 5513, gol 1869. 1869 autorizado para Brasília, pela nível 360, pela outra Zulu 17. Nicolada 10, curva direita, saída Arbor Elefa, aciona código 5513, controle na frequência 1208 e a torre 180. O gol 1869 está na posição. 1862 a torre, ok? 1862, positivo, está na posição 5, gol 1869. Correto, informe pronto para o push 1869. Chama. Controle da 3207, a coragem na 150. Afirma, Matheus, vou ter a saída. Temo. Controle, o gol 9070, decolado da EL, boa tarde. Boa tarde, gol 9070, contato do radar, saída da EL. Gente, posso voar a lenda do presente? Como é o perfil da saída, tem uns tráfegos à sua frente. Ok, quando possível, eu agradeço. 3190 para 2000 pés, ajustado 1012, reporte localizador, nível 10. 1012, 2000, chama o Octan 3190. TAN 3217, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 33.25. 1251, 3325, TAN 3217. Após ingresso no corredor Vera Cruz, posterior Interlagos. NES 6143, reduce speed to 210 knots. 210 knots. Go 1166, desça para 3000 pés, ajuste 1012. 3.022, beleza. Papa Romeo, Charlie, Sierra, Eco, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. 25.1, 3325, obrigado. 4 avião, reduza para 200 nós, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 200 para 4000, 4 avião. P549-1, vetoração para o sequenciamento, número 3 na aproximação, curva à direita, foi na proa 150, limite ao QD Mike 070 do NDB Simples. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6919, decolado, saída da El. É 919, contato radar, saída da El. 5491, vetoração, sequenciamento, número 3, aproximação, curva direita, proa 160, limite QD Mike 070 do NDB Simbra. 160, limite ao 070 Simbra, 5491. Localizador Campa Vista, TAN 3190. TAN 3190, Liga LS, Chame Torre, 118, decimal 6. 26, obrigado, boa. C491, curva à esquerda, proa 110 para o localizador, reporte estabilizado. Esquerda, 110, reportar estabilizado, 491. O controle, muito boa tarde, é o gol 164. Gol 645, boa tarde, chegada Bonf, desça para o nível 050. Na Bonf para 050. CNS 6143, radar vector 4, LS1A10, right turn heading 260, descend maintain level 050. Right turn heading 260, descending 050, CNS 143. Olympus 29, reduce speed to 210 knots. Yeah, I'm ascending 200 knots, 143. 6201, information mic position 3, requesting clearance, level 3802 value. Roger, stand by for the clearance, 6201. Any version at 6201. 0 solicita possível bridge. Aguarde coordenação. Obrigado. Trip 5491, desça para 3000 pés, 1012 o ajuste. Informa o tráfego, 12 horas, meia dúzia de milhas, um Seneca, 1500 pés, rumo ao Nordeste. 4901, vai descer para 3000. Gol 9070, mantém a saída, solicitação do centro Recife. Graças. CNS 6143, left turn heading 210. Left turn heading 210, 6143, reaching flight level 050. Roger, maintain 050. Okay, 6143. Salvador, boa, Papa Romeo, Papa Alta Delta. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, contato radar, saída da El. Contato radar da El. Chinese 6143, reduce speed to 180 knots. 180 knots, 143. Papatango, Vitor Papa Charlie, tem condições de voar direto, Serra Novembro, Mike Echo? Quer autorizar? Temos. Ok, 7, tá livre, direto. Ok, obrigado pela sua gentileza, Vitor Papa. Nine, traffic 10 o'clock, 4 miles, I maintain level 050, southbound, level 050, Airbus 2320. Do 787, autonomia de 3:40, Fernando Campinas. Autorizado pátio India Alpha quando pronto, chame torre 18-6-1-8-6-9. Sente, pátio India Alpha, ponto espera 18-6-1, boa tarde, bom, 8-6-9. Boa. Obrigadão, boa tarde. Boa. S6143, descend 3000 feet, connect 1012. 3000, can I 2112, Oceanet 143? Olympus 29, left turn heading 200. Left turn heading 200, Oceanet. Gol 9070, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. 1251, 3325. Some left turn 200, 6143. 6143, maintain press heading 210. 145. Controle 355-491, livre descida pelo guide. Está livre a descida agora, o 5491, livre LS, aguarde transferência. 491, já estabilizado. Reduce to 170 knots, left turn heading 110, report on localizer. 110 by the left, and reduce to 170 knots, 140. 620, right cut now. Clear for left, traffic ahead of you, 7 miles, Alpha Tango 72. Traffic, looking for traffic, 141. 631, question 6143, clear for left, down 2000 feet, can H1012. Clear for left, approach to KNH1012. Level 29, reduce speed to 170 knots. Descend maintain 3000 speed, connect 1012. Speed to 170, descend 3000, 1012. Chame agora a torre, 118, decimal meia dúzia. 118, bem, obrigado, boa tarde. After report, should I help? See the bridge, 1208, the departure frequency 118.6, tower ocean air 6201, squawk 5512. Okay, dial the breeze after the Luvangio is map position, the CT Louvre to the CT Barbacena, then via flight road to ocean air 6201. Alô, 1166, livrou. 1166, táxi em frente, Alfa Juliette, portão número 8-1166. Alfa Juliette, portão 8-1166. Ainda é Oceania 6201, Alfa Zulu 10, Smart Luto, Babacena, and Butler Route. Correct, report route, puxa de salato, Oceania 6201. Puxa, Oceania 6201. 2109, número 4 para pouso. Positivo, reduzido para 210, descendo para 4000 pés. Voo 1645. Alpha, ground oceaner 6201, gate number 3, request push and start. Good, push and start, Patriot Taxi Oceaner 6201. Clear for push and start, call you for taxi oceaner 6201. Como 869, contato radar, C da árvore. Ok. É da árvore. Adoro, uma falta dessa, pode coordenar com a gente pra gente voar direto no brinco, por certeza? Aguarde. Paraguá. Olympus 29, clear for left 1810, descend 2000 feet, clear 81012. Descend 2000 feet, time is from La Palais, Olympus 29. No 645, vetoração sequenciamento, mantém a proa, o limite ao localizador, ainda o número 4 na aproximação. Positivo, é, vai manter a proa e descendo para 4. Afirmo. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, solicitação do centro Recife, mantém a saída. Afirma. Roger, Olympus 29, clear for left. Chenet 6143, Donald Tower, 1186. Olha o trip, 49 anos livrando aqui, doutor. Localizador descendo para 3.000 pés, o gol 164. No táxi via Juliette, parte 3, posição 62, fica atento ao sinalizador 5491. Juliette, parte 3, vai ficar atento. Muito boa tarde, sou 35464, sentido da informação November. 5464, boa tarde, informação November, aguarde compra um minuto, o 5464. Guardando um minuto, 35464, compra de receita prevista? É a PUCA, transição Aracaju. PUCA, transição Aracaju, 4564. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, chame Centro Recife, 1251, altera 13325. Última Recife, 251, 13325, obrigado. 01, request taxi, we have 104 people on board, endurance of 3 hours and 15 minutes, alternating Guarulhos. Roger, taxi by India and Alpha, all Joshua Rosie, tower 118 decimal 6, Ocean Air 6201. Curtis taxi via India Alpha, holding short, runway 10, tower 18.6, Ocean Air 6201. Ocean Air 6143 ground, good afternoon, runway vacation. Roger, continue attacks by Alpha, report before Juliet intersects Ocean Air 6143. Taxi by Alpha, call you back before Juliet 143. Solo, Salvador, flip 415 para pushback também. 5415 no pátio 3, está autorizado, reporte táxi 5415. Reporte na táxi, 5415. Trip 5464, cópia. Prossiga. Com destino Maceió 190 autorizado, decola da 10 com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle 1208, a torre em 118.6, seu código 5526, o trip 5464. Autorizado Maceió, nível 190, decola da 10 com curva esquerda, com frequência da saída Pucca, transição Aracaju. Controle 129 decimal 8, torre 118 decimal 6 dúzia, transponder 5526, trip 5464. Só confirmando, o controle é 120 decimal 8, ok? 120.835.464. Pátio 3, informe pronto para puxa acionamento 5464. Pátio 3, puxa 5, dará para 10 para o acionamento 5464. Ocean Air 6143, taxi by Alpha Juliet, gate number 026143. Gate 026143. 1869, chame o centro Recife, frequência 1260, até 128, decimal 8. 260, 1288, obrigado, bom dia. Boa noite. Chega 02. Reporte visual com campo, guardião 02. Ali West 9, approach Alpha, maintain position taxi Delta. Desejada presente, está livre direto de Salvador. E desejar está livre direto de Salvador. Gente, vai de transferência. Quatro, cinco. Alfa, autonomia de 4 horas, 4-2 no POB, alterna Salvador. 8-0. Chinese 6201, a radar contact, Clementine 380, on bio departure. Climbing flight level 380, on bio departure. Request to fly direct to Leda, Oceaner 6201. Clear direct to Leda position. From present position, direct to Leda, Oceaner 6201. C495 na escuta. 5415. Modifica o transmissor, por gentileza, para 0263. 0263. Você vai ao flip 5415? Afirmo. Não, te considero. Sai no perfil da Coral. O trip 5415. Perfil da Coral 5415. Crossing runway 10 until Meta April. Logo 645, livrando seu escuta, boa noite. No 645, reportar antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, bom, no 645. Doutor Salvador, Guardião 02, já está afastado 3 milhas, Salvador. Sentimos agora, Torre 186, Guardião 02. Torre 186, Guardião 02. Ocean 6201, do you have conditions climate at level 400? Negative, Oceaner 6201. Roger, maintain flight level final 360. Final flight level will be 360, Oceaner 6201. Thank you. Aproximando da Juliette, voo no 645. Juliette pro 4, no 645. Juliette, portão 4, voo no 645. Oi, Salvador, boa noite, trip 5415, decolou na sua escuta. Contato no 5, boa tarde, contato radar, saída Coral. Saída Coral, 5415. 6201, contact now Recife Center, 125.1. 125.1, Oceaner 6201, bye.